Satia pra chorar, vamos que vem. Tô ligando a cobrar para o seu coração, mas não desliga, escute, estou no orelhão. Se eu pudesse meu dinheiro desse, eu tava aí. Outro lado da cidade querendo te ver, mas tudo aqui é tão distante de você. A drogada e a saudade não. Tentei até pedir carona, mas ninguém parou. Meu celular aqui não pega, eu acho que cortou. E eu tenho os seus parceiros, bora lá que vem. Estúdio H3. Tô ali. Apagou o fogo, não deixa o fogo apagar.